Moleque doido, não bota a cara que nós é o molho. É só tu pisar pesado, rapidinho tu tá sumido. Boa conduta é apelido, é melhor abrir o olho. Ninguém aqui anda armado, nem tem marra de bandido. Atiro rimas e métricas da minha linha. Demonstro categoria, pra esplanar patifaria. Os falsos se distancia, cuidado na travessia. Na moca freguesia, não se mede judaria. Tu pisca, nego te pisa, na brisa te crocodila. O dia já mal começa, com pressa começa a vida. É incrível que é normal, plausível ser o final. Atingimos nível político, crítica é surreal. Humanos ou humanoides, depressão ou psicose. Do progresso ao regresso, progressão de debilóide. Tropa afega no corre, alquimim que nunca morre. Brasileiro só assiste, eu vou me matar no fode. Eu já passei muito tempo olhando daqui. O mundo acabando em geral fazendo nada. Mas do progresso ao regresso eu fico triste, confesso. E vejo o povo acostumado com porrada. Sofrer faz parte do viver, eu sei. Mas não viver acumulando brisa errada. O ministério adverte, o episódio repete. Então quem sabe na próxima temporada. Temporadas ou anos, a papelada assinada. Infelizes só guardamos esperança acumulada. Isso vem de Miliana, ainda querem passar pano. Com fé no Feliciano e o mandato se acaba. Minha conta se arrasta, tá difícil com emprego. Imagina pra nego que faz o corre das latas. Tá firmão no danada, da igreja no domingo. Bota a culpa no inimigo e o problema não acaba. Nunca acha uma razão e ele tá na sua cara. Se chama comunicação, engana com a televisão, mas falta pra educação e o povo sempre abraça. Assim os anos vão passando e a merda se alastra. Yeah. Eu já passei muito tempo olhando daqui. O mundo acabando em geral fazendo nada. Mas o progresso ao regresso eu fico triste, confesso. E vejo o povo acostumado com porrada. Sofrer faz parte do viver, eu sei. Mas não viver acumulando brisa errada. O ministério adverte, o episódio repete. Então quem sabe na próxima temporada.